O assunto aqui a ser colocado hoje é o desencarne ou a morte por doenças terminais. O que é uma doença terminal? A doença terminal é uma doença que a pessoa não tem volta. É uma pessoa, digamos assim, que já se exauriu toda a energia vital do corpo dela e que às vezes ela está só pelos sistemas, às vezes, só pelos aparelhos. É exatamente isso, só pelos aparelhos que a tecnologia hospitalar hoje nos coloca à disposição. Existe uma grande diferença entre a morte por doenças terminais. O que a gente chama de doença terminal? Doença terminal é uma doença por um câncer, um tumor, que entrou em metástase, né? Aliás, que toma todo o corpo, é metástase, e já não tem mais volta, já não tem mais, digamos assim, algum recurso conhecido no nosso planeta que faça com que essa pessoa retorne à vida normal. Ou um Alzheimer, ou uma doença de Parkinson, ou essas doenças, digamos assim, onde, neurologicamente falando, o cérebro começa a perder toda a sua função e a pessoa começa a definhar, e no fim ela se torna um verdadeiro esqueleto humano. Infelizmente, nós sabemos que isso acontece. Mas o que que acontece de diferente quando existe a morte ou desencarne por um tipo de doença terminal? É bem diferente daquilo que acontece quando ocorre um acidente e que o desencarne é violento. Já foi falado duas semanas atrás, aqui o 3, que a gente sabe que o desencarne violento ele é bastante complexo após o desencarne. Porque muitas pessoas, elas dizem, desencarnou, morreu, um acidente, morreu na hora, acabou, tudo bem, não incomodou a família, não incomodou ninguém. Ou mesmo um ataque de coração, ou um ataque fulminante de, digamos assim, de isquemia, um derrame cerebral, pronto, foi e acabou, deu. A gente pensa que sempre é melhor. Não estamos de maneira nenhuma aqui desejando que algum de nós ou que algum de vossas famílias tenha uma doença terminal. Não é essa a questão. O que estamos aqui é apenas fazendo a nossa função de esclarecimento, a nossa função de fazer com que as pessoas conheçam o que é o pós-mortem, o pós-desencarne de uma doença terminal, digamos assim, o desencarne de uma doença por uma doença terminal, ou o desencarne de uma pessoa de uma forma violenta. O que que existe em todos nós? Existe aquilo que nós chamamos de energia vital. Que todos nós viemos, quando nós nascemos, com uma energia vital, mais ou menos, para a nossa existência aqui na Terra. Quando acontece um desencarne violento, essa energia vital ela não se dissipa logo. Por isso que é muito difícil, às vezes, e bastante complexo, que o ser que desencarna violentamente, ele vá para uma colônia espiritual, de imediato. É muito difícil acontecer isso, porque ele vai estar ligado ao corpo físico, porque ainda existe essa energia vital, assim, totalmente a mil. E ela não se desfaz gratuitamente. Ela não se desfaz de uma forma mágica. Ao passo que, o que que é uma doença terminal? A pessoa fica 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2, 3 anos, definhando numa cama. O que que acontece isso? Por que que em algumas famílias existe esse problema? A gente às vezes se pergunta por que, que tem famílias que nunca tiveram esse tipo de problema e tem famílias que têm esse tipo de problema. Porque isso é uma prova. Isso é uma prova para a família de ter que passar por esse tipo de sofrimento com aquela pessoa e uma prova principalmente dessa pessoa de sofrer tudo isso que é a vontade divina até o fim, até que se extinga a última gota daquilo que se chama de energia vital. Essa é a questão. Qual é que são as vantagens, às vezes? Tem vantagens, sim, às vezes, de muitas pessoas terem esse tipo de desencarne. Muitas pessoas, elas foram muito maldosas, elas foram muito malvadas. E elas, de repente, têm oportunidade, durante essa doença terminal, esse sofrimento, o sofrimento, ele mexe com a pessoa, ele faz com que a pessoa desça do degrau e fique embaixo, fique mais humilde. Algumas ficam ranzinzas, algumas ficam brabas, mas no final mesmo todas elas não se revoltam. Elas conseguem, às vezes, se acertar com os familiares, se acertar, às vezes, com um filho que nunca havia falado nos últimos 20 anos, ela consegue se acertar com um desafeto que, desde uma juventude, lá nos anos 50, ela consegue agora, através da visita dessa pessoa, e perdoar essa pessoa, e essa pessoa perdoar ela. Acontece uma reunião familiar, acontece um acerto de muitas pessoas que dentro de uma família nunca se olharam nos últimos 30 anos e através da doença dessa pessoa, eles começam a se acertar, começam a conversar, começam a se dar bem novamente. Então, é uma questão assim que ninguém deseja isso para ninguém. E no mundo espiritual, no momento em que essa pessoa desencarna, ela não tem mais fluido, não tem mais energia vital, fluido vital nenhum. O que é que vai acontecer? Vai ter os seus pais, de repente, ou as pessoas que são muito velhas, vai ter alguns de seus filhos que já partiram, os seus parentes, vai existir uma união de grandes pessoas, de grandes, digamos, afluxo de pessoas que vão lá e vão receber essa pessoa e já vão levar ela para um mundo espiritual, numa colônia espiritual para ser tratada perispiritualmente. Porque o perispírito dela praticamente está acabado pela doença terminal. Então, é uma coisa assim, bastante real também, que muitos falam que é um ditado mundano, que é um ditado falso sobre a questão da melhora da morte. Mas já aconteceu, sim, na minha família. Aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha sogra. O que é a melhora da morte? Acontece realmente com essas pessoas que estão passando por essas doenças terminais, de que um dia e meio, dois dias antes de desencarnarem, existe, parece que incrível, né? Existe um sopro de energia vital e elas começam a falar, e elas começam a se comunicar com as pessoas, elas começam até realmente a comer alguma coisa, elas conseguem aquilo que não conseguiam digerir antes, elas começam a digerir e dá um sopro de vida. O que acontece com isso? As pessoas saem tranquilas do quarto do hospital, saem tranquilas, vai ficar lá uma pessoa só, porque antes estava lá todo mundo assim, ó, estava todo mundo meio que obsediando ela para ela não morrer. Aí todo mundo vai para casa, vai atrás dos seus afazeres, e aí vem a notícia por telefone, fulana de tal morreu. fulana de tal desencarnou. Por quê? Porque eu não tenho mais ninguém aí. Só tinha uma pessoa lá, atendente, as enfermeiras, e ela se sentiu em paz. E aí foi toda aquela espiritualidade linda, maravilhosa, para levá-la para si. Olha que bonito que é. Mas doloroso. Eu passei com a minha mãe isso. Então é isso.